parece que o mundo está sobre mim. Às vezes eu vejo só se escurecer. Quando um sonho se vai, laço se desfaz. Quando eu sinto a dor, quando eu perco a paz. Às vezes parece que eu não consigo caminhar. Sem a tua direção, não sei se eu vou aguentar. Pois cada passo que eu dou, seja no amor ou na dor, não importa a distância, pois é contigo que eu vou. Eu quebrarei as barreiras e passarei as fronteiras. Eu sigo firme na fé, pois tô ligado à videira. Crente na tua palavra, eu sigo sem hesitar. Pois a vitória é certa, eu disse é só confiar. Do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.